Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil e conosco vem a telefonia imbatível do Big, que esteve conosco no último sábado na casa do nosso ouvinte Jefferson Rostirola, o vulgo cabelo, cabelo como beleza. A gente já pode conferir no site, aliás, no blog do Pretinho Básico, as fotos que foram tiradas ou batidas, bater uma foto, bater um retrato. Foram batidas, foram tiradas as fotos lá na casa do nosso querido ouvinte. Muito obrigado pela recepção. Demais, né, cara? Tava demais. Sabe, tava demais. Depois eu fiquei sabendo que deu um congestionamento ali na rua. Como é o nome da rua ali, Cajé? É, Doutor Barcelos. Doutor Barcelos, isso. Tem um congestionamento na rua. Galera passando na frente da casa do cara pra ver se a gente tava lá mesmo na casa do nosso ouvinte. E a gente tava lá Jefferson mesmo. Rostirola. E a gente tava lá mesmo. É, claro. Muito bem. Pô, imagina se não. Que isso, como é que não, né? Vamos lá. Ah, e aí, queridos do Pretinho, como vai, Maurício Amaral? Eu vou bem, cara. Coisa boa. E tu, Cajezinho, vai bem? Tô bem, tô tranquilo. Everton Cunha. Tudo bem. Com suas luvas de piloto, Speed Racer, usava Speed uma Racer. Luva assim, cara. Ah, Speed Racer, saudade do Speed Racer, não gostava dele. Não gostava dele? Não gostava. Gostava do Corredor X. Não sei, que era irmão cara. Dele, né? Ah, esse desenho... Ele não pode saber que era meu irmão. É, esse desenho que eles são... É, cadenciado, né? Tudo tá. A coisa japonesa. É japonês. Japonês. Não né? suporto. Acho demais. Eu tenho uma caixinha com 5 DVDs do Speed Racer. Olha aí. Muito bom. Agora, fala. Gostaria de comprar, por exemplo, o carrinho dele, aquelas coisas miniaturas que eu vejo. Volta mesmo. Sim, sim. Da música. Sim. Speed Racer. Não, Speed Racer. Speed não, não, não é assim. Não, Speed Racer. Não, Pandeiro. Pandeiro não. Isso é o Homem-Aranha. É o Homem-Aranha. É, Speed sei, Racer. Go Speed Racer. Go Speed Racer. Go Speed Racer. Go. Teve uma banda moderna que regravou Green Day, regravou, pode ser, será? Não, ah, não lembro. Não sei. Não lembrarei. Porazinho, vai bem? Sou Jô. Tu tirou em algum momento do dia hoje essa manta do pescoço, Porã? Tirei. Tirou? Tirou? É? Posso tirar agora Pode tirar. Tirarei. Já tirei. Quer que eu tire mais alguma coisa? Não, tá de bom tamanho. Bom, Marcos Piangers está indo para Caxias, onde palestrará. Daqui a pouquinho na Universidade de Caxias do Sul. Esse mundo tá perdido. Sobre Twitter. Tu acredita que ele vai palestrar sobre Twitter? Ele não palestra pelo Twitter, então. Pois né? Já que é sobre Twitter. É verdade. Ia ser muito mais inventivo, né, cara? É verdade. Muito bom, vamos juntos. Encontros de twitteiros. Não faz sentido, né? Não faz sentido. Vamos se encontrar, galera, no shopping, todo mundo que twitta. Não. Não, né? Vamos ficar tweetando todo mundo. Fiquem tweetando em casa e não me incomodem, né? Não saiam pra cá. É verdade, amigos. É verdade. Obrigado. Vamos então aos destaques comentados do Clique RBS para este início de segunda-feira, ou noite de segunda-feira. Tá frio, né? Bem frio. Deu uma esfriadinha, tá ganha, né? Frio. Tá baixando a temperatura, vertigo. Nossa, é incrível, né, cara? Tá frio. Inverno, né? Que vai ser assim toda semana, de noite vai gelar, gelar. Que horror, cara, não dá vontade nem sair de casa. É verdade. Outono é verdade. Termina com volume de chuva acima do normal em Santa Catarina. Estação foi atípica no Oeste, Serra e Planalto Norte, onde fez mais frio que o normal. A maior chuva em um período de 24 horas ocorreu em Florianópolis, no dia 19 de junho. Foram registrados 252 milímetros somente no dia 19, o equivalente a um mês de chuva praticamente. Caramba! Cara. Outono chuvoso, hein? É, muita chuva. Querem comentar mais alguma coisa sobre isso? Não. Que vai ser inverno bem chuvoso também. Não, todo inverno se diz. Pô, você só viu? Eu tanto ouvi, que um disse, o outro disse que não. Eu ouvi a nossa querida colega Estael Cias, né, da Central RBS Meteorologia, hoje pela manhã, dizendo que ia chover bastante. Eu ouvi o querido Cléo Cunda. Ah, então eu, da RBS então eu ouvi alguma coisa errada. Dizendo que acabou o Laninha, é isso? É, ó, o El Niño, acabou um desses fenômenos aí, claro. Com o fim desse fenômeno, vai ser um inverno seco, certo. E com temperatura um grau abaixo da média. Ou aconteceu certo. Alguma coisa aí. Eu prefiro aí. Até. Ou eu não entendi nada do que a Estael falou. É possível. Ou a Estael e o Cleocum não estão se falando. Estão divergindo. Mas também não, é possível. Não. Que, aliás, é muito comum não, em eu acho que é mais possível não se fala. Que o Porã não tem entendido. É muito mais possível. Mas o problema é que vocês estão preferindo o que pra saúde não é bom, que é a temperatura negativa, em especial o ar seco. Mas a umidade é mais mais prejudicial ainda do que o ar seco. É, claro que é, a umidade para quem tem alergia, para quem tem asma, para quem tem bronquite, problemas respiratórios. A umidade, porque os bichinhos ficam, os bichinhos ficam suspensos no ar. E a nebulização serve para quê? Para amenizar, mas aí é outro tipo de umidade. Bronquite é o ar seco. Não. O que é a coisa? Tanto é que a gente vai pro chuveiro com o vapor todo para poder respirar. O que é pior para quem tem asma é umidade e frio. Umidade e frio. A nossa receita tá dada pro pessoal que tá com alguma dificuldade de saber se é procure um médico. Essa é a receita. Essa é a receita. O Zé da farmácia vai saber mais do que nós. Vai falar com ele. Não. Vai no médico, não vai no Zé da farmácia. Não, é que, desculpa, Cajé, é que tem um momento importante que é a ida à farmácia. Sim, sim. Né? Se tu tem aquela tua farmácia, grande abraço pro pessoal aqui da Santa Helena, farmácia no pé do morro, onde a gente vai direto ali. Abraço também pro pessoal da farmácia do Ecoposto. É, tem uns farmacêuticos que ainda se permitem. Receitar, né? Clinicar. Uhum. Não é adequado e tal, mas em algum momento, se a coisa não é muito grave, tu pode chegar lá no farmacêutico e dizer: seu farmacêutico, eu tô com uma dor aqui no pescoço, eu acho que é um torcicolo, o senhor tem uma pomada pra me receitar? O farmacêutico está orientado hoje a dizer: não, eu não posso te fornecer nada, como é que fala mesmo? É indicar. Receitar. Não posso te receitar nada. Tem que ir no médico. E aí, com a receita, tu vem aqui, eu te vendo o medicamento. Uh-huh. É, quando eu tive hemorroidas, eu fui no farmacêutico, ele me receitou. Pessoal, pessoal. O que ele te receitou? É, receitou um remedinho. Pozinho de ouro. Não foi a sogra que aplicou. Aliás, quero mandar um beijo pra minha sogra. Faz tempo que eu não mando um beijo. Hoje não tinha mandado. É verdade. Com esse friozinho, dormir conchinha com a sogra. Mas que coisa bem boa, né? Sabe que muitas vezes as pessoas me param na rua pra saber se realmente é verdade tudo isso que eu falo aqui no programa. E pior é que é verdade. Repete o que quer que tudo isso se fala. Tudo isso, quando eu cheguei em casa, levemente embriagado, e achei que fosse minha mulher que tava dormindo no sofá, mas não, era minha sogra. E aí eu deitei do ladinho, de conchinha. E aí ela quis por um momento sair. E eu disse: vem cá, velho. Entre outras coisas, né? Proprietários de uma galeteria de Porto Alegre são presos em câmara fria por ladrões. Pô, que crueldade, cara. Estabelecimento assaltado fica a cerca de 400 metros da terceira delegacia de polícia em Porto Alegre, na Avenida Cristóvão Colombo, bairro Floresta. Os assaltantes fugiram do local com aproximadamente R$5.000. Esses entraram numa fria. Não, quem entrou na fria foram os donos da galeteria. Esses, né? Então, Maurício, Pô, tô demais pena, hoje, né, cara? Tá ainda demais. Ainda bem que é inverno, né? Os caras não sofreram tanto, né? Tá louco, cara. Sim. Choque. Presidente Lula abriu oficialmente hoje a Semana Nacional sobre Drogas. Tema da edição este ano é Juventude na Prevenção do Uso de Drogas. Isso é muito importante, né? Importante, mas ao mesmo tempo também é um troço que não resulta em nada, né, cara? Se não houver empenho por parte do governo pra efetivamente tirar as crianças da rua e colocar dentro de uma sala de aula, né? Dá muito mais efeito uma campanha que a RBS fez, pois por exemplo. Isso que o Crack Nem Pensar, também. Que é uma campanha massiva. É verdade. É uma campanha que mostra realmente. Ah, o governo fica lá no gabinete assinando portaria. Importante também que a campanha Crack Nem Pensar rompeu fronteiras, né, cara? Campanha Crack Nem Pensar foi com o Grêmio, com o Inter, com o Avaí, com o Figueirense, por exemplo, para outros estados do país, nas partidas crack, né? Pelo Campeonato Brasileiro, né? Verdade. Isso é bacana. Os próprios candidatos a presidente, quando vieram aqui, vestiram a camiseta e falaram a respeito. Isso aí. Chega a 31 o total de mortos pelas chuvas no Nordeste brasileiro. Diz que tá abaixo d'água lá. Cerca de 67.000 pessoas foram afetadas pelas enchentes, cara. Que loucura, né? Para de chover no litoral lá. Recife, Alagoas. Imagina, os caras vão tirar férias. Vamos, vou pro Nordeste pra passar. Lá não chove. Esse não é legítimo sofrenildo, vai ao Nordeste. Que é isso? Tá tudo errado, né? Tudo errado. Pelo amor de Deus. Tá bom, era isso. 6:11, vamos aos sensacionais falatos do dia. Falatos do dia. No Pretinho Básico, com Cagê Jabuani. 4h56, Romário estreia como DJ em festa no Rio. Bora! É isso aí, Pes. DJ Romário. DJ, que DJ dureza, hein, cara? Ele deve estar numa. Ele tá num momento meio delicado. Ah, o Romário, né, gosta de festas. Vocês viram a guerra das cervejas? Não é só isso, não. Sim. Ele tá precisando de micha. A guerra das cervejas. Sim. É, sem citar nomes, o Dunga. E bem como a seleção brasileira, são estrelas de uma campanha de uma cerveja. Sim. E o Romário é estrela de uma outra cervejaria, né? Sim, de uma outra cerveja, peixe. Enfim. E aí ele diz, sentado na mesa, técnico da seleção brasileira, a cerveja não é a dele. A cerveja que ele escolheu não é legal. Bom, dizem que o Romário não gosta de bebida. Que não bebe. O que ele gosta mesmo é de mulher. Certo. Que o probleminha dele é com mulheres, não com bebida. Ele não bebe, ele come. 6h54, Geise Arruda deixa a calcinha, mostra em festa junina. Aliás, cara. Tu que é apaixonado pela Geise Arruda, pode comentar aí. Eu quero dizer que a literatura mundial está de luto. Por causa do Saramago. Pela morte do Saramago e pelo livro que a Geise Arruda escreveu. A Geise Arruda está lançando um livro. Tu tá brincando? Não tô. Então sério. Acho que uma coisa tá junto com a tá linkada com a outra. Cara, sem ela dúvida. Não estaria lançando uma revista pelada, assim, uma coisa. Não, não, ela escreveu um livro. Ela escreveu um livro. Do que se trata, tu sabe? Olha, não faço a menor ideia e também não tenho interesse em fazer. Fim de semana eu assisti Roda Viva com Saramago na TV. Cara, que espetáculo. Os caras reprisaram, né? Foi gravado em 2013. Espero que tenha sido reprisado. Tá certo, ele morreu, mas foi ao vivo, domingo. Foi reprisado de 2003, cara. Eles aproveitaram que o cara morreu na sessão. Vamos botar ele no ar domingo, a ressurreição de Saramago. Foi. Saramago que não entrou no céu, né? Não entrou no céu. Não foi pro céu. E o céu continua burro por causa disso. É verdade. 8h20, Vanessa Lois amamenta a filha em restaurante. Vanessa Lois é ótima. Importante, né? Mulher a criança tava com fome de manhã, ela foi lá e... Ela é a mulher do Thiago Lacerda, cara. Thiago Lacerda, até eu sei, meu. Tá, não, Thiago Lacerda, mas ela não sei. Ela magrinha, não era sei. Magrinha, agora já não tá mais tão magrinha. Não é uma parecida com aquela menina outra. A Ana Furtado, que é a mulher do Boninho. Só piorou agora, cara. Que faz o video show, a Ana Furtado. A Ana Furtado é a mulher do Boninho. Mulher Boninho. Não é aquela da Mocréia. Explica muita coisa. Não é aquela Mocréia que eu vi na praia que faz o video show? A Ana Furtado faz o video show. Não, a Mocréia tá longe. Longe. Sabe quem é que eu tô falando? Ela apresentou o video show durante muito tempo. Agora ela faz aquela é a Cissa Guimarães. Isso, essa aí. Não, para aí. Mas a Cissa Guimarães ainda dá um bom. Eu vi ela na praia, por exemplo. De biquíni. Cissa. Foi a única celebridade que eu vi quando eu fui pro Rio de Janeiro. Eu sou um fracasso. O Cagê não tinha contado isso essa semana ainda. Eu vi ela e o Carlinhos de Jesus. Putz! Vamos lá, 10h46 de biquíni. Rihanna se descuida e mostra cofrinho. A Rihanna sempre mostra alguma coisa descuidada. Eu tô ficando preocupado que a Rihanna tá embagulhando, cara. Despretensiosamente. É, não, ela tá fazendo uma questão assim de ficar mais feia. Deslechada, né? Tá fazendo uma questão. Mais... Será que ela não é exatamente linda, né? Ela é maravilhosa, Ela é maravilhosa. Tá bem, tá bom, desculpa. Meio-dia 19, Angélica, ex-BBB, publica foto após colocar silicone no seio. É importante publicar uma foto. Né? Os caras botam o silicone, tem que verdade, mostrar, né? Eu, se eu botasse, eu mostraria. Onde, porra? 14h55, antes dele responder. Ex-Spice Girl e namorado curtem praia de nudismo. Legal. Qual é das Spice Girls, produção? Não, mas isso é importante, cara, saber qual é. Não sabe, produção. Não é a Vitória, né? Não, é a Vitória, deve ser. Pois é. A Vitória já não é mais ex-BBB, a Vitória é a Vitória. Não, agora. Spice Girl. Não, Spice Girl, cara. Ex-BBB. A Vitória é a senhora Becker. 16h42, Taylor Swift vai à praia com biquíni modelo anos 50. Olha, bom pra não ela. Não sei quem é. A Taylor Swift é uma cantora loirinha. Ah, gatinha. É aquela do lance do Kanye West, não é? Não, ela fez com o John Mayer a última. Não, mas é que não é aquela do discurso do Kanye West no. Pode ser. Isso, que o Kanye West tava doidão e biquíni modelo anos 50 deve ser aqueles grandão, né? Deve ser. Maiozão. É, não pode dar esse tipo de. E agora, questão de 3 minutos. Três. Não mais do que isso. Três minutinhos. Atrás. Gerard Butler. Gerard Butler passeia de moto na Califórnia. É que lá é de dia ainda na Califórnia. Que legal, hein? O cara tá curtindo a tarde de segunda-feira de moto. Muito bem. Bom, é isso. Ah, era isso então de flats do dia. É os emocionantes flats do dia de hoje. E aí, Mr. P? Mais emocionantes que os flats do dia, só os signos no carnaval. Combina com o momento, esse friozinho, o carnaval, né? Inverno, né, cara? Os foliões de cada signo. Folião de gêmeos, tem alguém de gêmeos? Não, cai não, facilmente não. No golpe do boa noite, Cinderela. E só assim é que ele para de falar um pouco. Folião de Capricórnio. Esconde o dinheiro na meia, se enrola com papel higiênico e fala que tá fantasiado de múmia. Folião do Aquário. Não, de Aquário. De Aquário, desculpa, de Aquário. Não gosta de carnaval, mas vai em todos os fora de época que rolam por aí só pra provar que é do contra. Vai nas micareta. Folião de Virgem, só vai pra micareta depois de saber quantos banheiros químicos terão lá. É a temperatura, o set list da Ivete, coisas assim. O KG sempre quer saber o set list da Ivete, cara. Folião de Sagitário, gostam de pessoas estranhas. Puta, pode... me lembrei do dedão da Ivete Sangalo agora, desculpa. É, que dedão bem feio, olha que pé feio que tem a Ivete Sangalo. Não, é verdade. Não é verdade. Na porra é que tu é doente, não é verdade, é diferente. Não é verdade. Não é verdade. Eu sempre ponho pra ela colocar uma meinha. Dá um carpinho pra Ivete. Ué, Ivete, bota essa meia. Ivete, bota a meia. Não te assusta mais com o tamanho que fica? Não, agora não. Bom, já acostumou, então? Acostumou. Folião de Sagitário. Gostam de pessoas estranhas. Podem ter 50 mil modelos de micareta que o sagitariano tá abraçado com um mendigo. Pior, cara. Pior. Folião de Libra. Fica preocupado com a maquiagem e com o cabelo, mas no final da festa, o laque escorreu pra testa e a base pro joelho. Folião de Peixes é meio depressivo. É geralmente arrastado pra festa e fica num canto bebendo e por beber muito começa a dar bafão. Folião de Áries, cheio de energia, consegue ficar pulando atrás do trio debaixo de 40 graus sem parar. Mas com aquela muvuca arruma briga fácil, fácil, fácil. Folião de Touro. É prático e pão duro. Só compra uma máscara do Lula ou do Bin Laden e acha que tá fantasiado arrasando. Pra mim foi a melhor até agora. Folião de Escorpião é aquele fantasiado de anjinho com asinhas e auréola. Afinal, tem que ir fantasiado do que não é. Folião de Leão, impulsivo. Depois de uma cerveja, vai arrancando a roupa, beijando todo mundo, traindo namorado. Claro. Perigo só. Folião de Câncer, não consegue acompanhar a galera, vive bebendo água e tendo que parar de 10 em 10 minutos pra sentar e recuperar o fôlego. Gustavo Teixeira de Charqueadas que pediu aqui um fiada. Onde quer que ele mora em Charqueadas? Fiada Pu! Pra Jabulani. E um planejamento pro Dunga, não é? Muito bem, obrigado, Gustavo. Absolutamente na época o carnaval. Quero mandar um abraço rapidinho aí pra uma rapaziada que tá nos ouvindo, a Tecnopac. Opa! Pessoal, um abraço pra rapaziada da Tecnopac. O Zé e o Geraldo estão juntos nos ouvindo. O Zé Geraldo. O Zé e o Geraldo. O Zé e o Geraldo nos ouvindo. Dando milho aos pombos. Dando milho aos pombos. É, isso mesmo. Rapazes, falando em Jabulani, olha essa aqui, ó. Cartório recusa a mãe de batizar nome da filha de Jabulani. Começou. Daqui a pouco vai ter a vuvuzela. Neste sábado, Ana Maria dos Santos, de 28 anos, foi ao cartório da cidade de Jardim de Piranha. Pô, queria conhecer esse lugar aqui no Rio Grande do Norte. Só um pouquinho, cara. Pô, Jardim de Piranhas deve ser legal, né? Porque um rio de piranhas. Parece só um pouquinho, Porã. Pessoal, o Porã vai se explicar. Um rio de piranhas é perigoso. É perigoso. Né? Mas um jardim de piranhas parece não ser tão perigoso assim. Boa, Porã. Então ela tava lá no Rio Grande do Norte pra batizar a filha, né? O nome que a mãe gostaria de ter dado era nada mais, nada menos que... Jabulani. Cada vez pior isso. Mas o tabelião Pacheco Gomes não quis registrar o nome, alegando que vai ter uma explosão de mães colocando o nome de suas filhas de Jabulani. Não pode colocar um nome desse, porque os pais depois se arrependem, essa moda passa e depois quem sofre é a criança. É verdade. A mãe deixou o local revoltada com o ocorrido. Eu tenho o direito de dar à minha filha o nome que eu quiser, isso é um absurdo. É, isso é verdade, cara. A justificativa para o nome da menina é que ela é redondinha como uma bola. Oh, que beleza. Eu não sei se pra ter um talvez seja impressão minha ou até mesmo desinformação, mas é a primeira vez que tem nome a bola da Copa do Mundo. Não, a passada também. Não é. A outra bola era Tim Geist. Isso. Team Geist. Team Geist. É, porque era Team Geist. A Alemanha, né? Uh-huh. O que significa? Não sei. Não, também não sei o que significa. Ah, Jabulani Agora esqueci o que é Jabulani. É alguma coisa comemoração. Em africano. Comemoração, não é? Comemoração. Celebração. Celebração, né? Ah, tá. Isso aí. E aí a justificativa, né, que a guria é redondinha que nem a bola. Todo mundo já chama ela de Jabulaninha. Afirmou o pai da criança. Ah, isso é uma judiaria. Judiaria. Não pode fazer. E depois cresce uma criança, né? Tu vê o Porã, por exemplo. Mas cresce uma criança problemática. Exatamente. Não, dá, né, não, isso causa muito problemas. Assim. Eu que sei, cara. E o pior não é fácil ser iglenho. E o pior de tudo é que o nome na língua africana é bonito, né? Na língua dele, celebração. Sim, é celebração. É, mas... Tipo Vitória. Vamos botar o nome na filha de Vitória. Paulo, não é em São Paulo? Jardim das Piranhas, não é em São Paulo? Não, é no Rio Grande do Norte. É, tu vê. Tá bem, então. Bom, cheguei a informação aqui que desde os anos 70... Desde 70, aliás, da Copa de 70, as bolas têm nome. Maurício, mas nunca por curiosidade, sucesso, né? Quiser, tu poderia parar um pouquinho o que tu tá fazendo aí? É, podia parar de olhar essas fotos de mulher pelada. Opa! Depois é só o cara aqui que é maloqueiro, que é isso, que é aquilo. E-mail aqui, tia. É, tô vendo. Dá uma olhadinha pra nós, então. Cheio de fotinho daquelas, né? Bobeou, tá na net. Olá, pretinhos! Hoje vocês falaram sobre UFOs. Ou OVNIs. Realmente é um assunto interessante. Em Santa Maria existe um museu ufológico, onde mostra alguns relatos de pessoas que foram abduzidas. Vou dar um exemplo de um caso. A pessoa que diz que foi abduzida falou ao ser entrevistada que entrou em uma nave e ficou por algumas horas. É, e depois disso foi deixado quase 20 quilômetros do local onde estava. Ele trouxe algumas informações que na época não se entendia, mas comentou que as pessoas iriam se comunicar através de uma máquina e que nela iriam buscar informações sobre diversos lugares e assuntos. Todos acreditam hoje que esta pessoa falava da internet. Relatou também que iríamos transportar várias informações em um disco prateado, provavelmente falando do CD. Bom. E neste museu existem diversas outras informações que demonstram que nós não estamos sozinhos. Uma coisa que acontece muitas vezes são as falsas informações, porque isso funciona como contra-inteligência. É um fato verdadeiro confrontado com um fato falso, o que deixa o assunto um pouco desacreditado. Né? Muita gente dizendo que acredita, muita gente dizendo que não acredita, então fica aquela névoa de incerteza. Eu acredito, sexta-feira eu tomei 2 litros de uísque e entrei em 4 naves. A última te deixou em casa, né? Ainda bem. Te deixou na porta de casa. Com algumas falsas informações no meio. Boa, Pia. Tinha uns encontros. Acontece. Tá bom, mandou o Fernando Kirchhoff. Kirchhoff! Aqui de Santa Maria. De qualquer forma, é um assunto sedutor, né? Sempre rende. Assunto envolvente. Mesmo pra quem não acredita, hein? Mesmo pra quem não acredita. É curioso igual. Mas tudo que eu queria era que um dia a humanidade fosse revelado este assunto. Ah, mas acho que será na hora certa, né, cara? Sim. Talvez ainda não estejamos 2012, preparados. Né? No final dos tempos. Isso aí. Tá bem. Tem algumas curiosidades sobre as bolas. Manda aí, então, sua curiosidade sobre as bolas, Maurício. As bolas fabricadas pela Adidas a partir dos anos 60 eram batizadas com o nome. Por exemplo, nas Copas de 78 na Argentina e 82 na Espanha, a bola utilizada foi batizada de Tango. Tango. Já no Mundial da Alemanha, em 2006, foi batizada de Team Geist, certo. Que é espírito de time, espírito coletivo. Geist em alemão é espírito. E esse ano é Jabulani, que é comemoração. Não tem mais muita. Tá bom. Foi bem. Foi uma boa pesquisa. Pode voltar lá. Pode voltar a ver teus e-mails, mano. Copiou, tá na net. Vai daí, Pi. Bom, o que diz este e-mail aqui é intitulado Assalto na 290. Na BR-290, é isso? Boa tarde, pretinhos. Sim. Pois é. Gostaria de compartilhar com vocês fato ocorrido nesse final de semana na BR-290. Moro em Capão da Canoa e nesse final de semana fui até Cachoeira do Sul, minha terra natal, para a festa de 15 anos da minha prima Clarissa. Passei pela parte da 290 que liga Capão a Porto Alegre pagando pedágio, mas andando em 3 pistas. A freeway. Logo após pegar a segunda parte da viagem entre Porto Alegre e Cachoeira, o primeiro ataque, exatamente no quilômetro 129 em Eldorado do Sul. Fui barrado por meliantes altamente organizados e assaltado em R$6. Ah, deu pra entender. Ele tá falando dos pedágios. Ainda me recuperando do susto, novamente fui atacado, desta vez no quilômetro 224 em Pântano Grande. É possível. E novamente R$6. Como se não bastasse, na volta, os ataques repetiram estranhamente nos mesmos locais. É, amigo, exatamente. São 360 quilômetros de ida e volta e R$ 24,00 de pedágios. Caraca. Por uma estrada com pista única e sem sinalização. Aí é bravo. Na parte entre Capão e Porto Alegre, são mais 14 entre ida e vinda. Mas ao menos são três pistas e se pode viajar com segurança. Ainda assim, é um absurdo. Gastei R$ 40,00 em pedágio numa viagem de 700 quilômetros ida e volta. Sei que o assunto é batido, mas não poderia deixar de comentar. Se forem ler, pode ser em qualquer horário, pois não perco um programa. Mando um A-Velha pra galera do poker e um pó ficar tranquilo pros meus amigos do Titãs Futebol Clube. Vocês são feras. Giovanni Lara, professor de educação física, Capão da Canoa. Abraço, meu caro Giovanni. Mas é a maior mentira pro tio, né, cara? Pagar pedágio e andar em pista simples é o absurdo. É o absurdo, cara. Não existe. Não existe. Tu vai dar problema. Daqui a Pelotas, Porto Alegre, Pelotas. Tu paga 300, sei lá quantos mil de pedágio. É, foi recentemente. Tu anda numa estrada simples, cara. Que não coisa. Não dá pra aguentar, tio. Não dá. Subindo pra Passo Vamos Fundo. Vamos investir, também. Né? Vamos investir aí, concessionários. Tem pedágio de 10 pila pra Passo Fundo. A maioria das estradas gaúchas tem pedágio com pista simples e muito dinheiro. Não, carinho, eu fui pro Uruguai agora, né? Fui de carro nas minhas últimas férias e penúltimas férias. E tu vê, cara, as pistas do Uruguai. Todas as estradas têm três pistas, todas elas são com aquele concreto que tem um pedacinho da freeway que ainda se é uma te dá muito mais segurança, assim. Sim. Não tem um buraco, não tem movimento, quer dizer, são três pistas, tu pode andar assim quilômetros sem ver um carro, e tu paga, eu paguei até Montevidéu, da fronteira ali do Brasil, até, do Chuí até Montevidéu. Eu paguei o equivalente a R$3. Centavos. É um pedágio que me cobra R$3. O equivalente a R$3, que eu posso inclusive pagar em real. Te dá essa facilidade justamente porque tem muito brasileiro que vai pra lá. Certo. Mas é uma diferença monstra, cara. É impressionante. Só pra ter uma ideia. Sim, assim, só pra fazer um paralelo. É muito dinheiro, cara. Que tu passar pro pedágio. Pô, não tem pedágio de Porto Alegre, Passo Fundo, que é 10 pila. Eu acho que é o mais caro até, né? Ah, inacreditável. E é num trecho que daqui a pouco já tem outro, tudo bem. Aí vai ter o argumento, mas trocou a concessão, etc. Isso e aquilo, mas não. Troca a concessão, já tu sabe que vem um pedágio ali. É. Tem aquela plaquinha, a partir de agora, a concessão. Bah, tem pedágio em seguida. Uhum. É muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. Se o cara não tivesse que pagar ainda o IPVA, né? Sim. Mas tu paga o IPVA, tu paga. Seguro lá obrigatório. É uma tristeza. Né? É bravo, né? Se tu ainda pudesse andar 280 na estrada, né? Mas não pode, nem cara, isso. Cada 10 anos pagar o IPVA é brabo. E aí, KG? Certo dia, o sujeito vai na casa dos avós. Chegando lá, visto o seu velho avô sentado na cadeira de balanço, na varanda. Um frio desgraçado e o velhinho nu da cintura pra baixo. Não, que isso? Pois é, porque ele perguntou, tipo, sujeito, sem entender. Mas o que é isso, vovô? Por que o senhor tá sentado aqui fora nesse frio pelado? Ai, meu filho, isso aí foi ideia da sua avó. É que semana passada eu fiquei sentado aqui na varanda sem camisa. Acabei ficando com o pescoço duro. Agora ele mandou sentar aqui fora sem as calças. A cama de vocês tá demais. Manda um pode ficar tranquilo pra todos meus amigos. Grande abraço, Gabriel Bauerman, de Feliz, Bauer. São Leopoldo e Porto Alegre. Aê, tá na hora de nos classificar. Vamos mais com mais duas ofertas dos classificados do Pretinho. E aí, galera, beleza? Muito legal essa iniciativa. Já soube de várias pessoas que fizeram bons negócios através dos classificados do Pretinho. Estou enviando este e-mail, pois tem uma camisa oficial da Argentina de 98 que comprei em Buenos Aires poucos dias antes da Copa. Estou pedindo R$90 daquela Copa de 98, diz ele aqui, não é a camiseta da Argentina de agora, é de 98. Sim. Ele está pedindo R$90, mas pode negociar. Pra que vai vender a camiseta? Eu não tô entendendo pra que vai comprar também, Tano. É autografada, alguma coisa? Como assim, cara? Tu não tem uma camiseta da Argentina? Não. Tenho. Eu não tenho. Eu tenho. Parabéns. Tu não tem? Então, por que tu comprou? Sim, mas por que eu vou comprar de segunda mão de 98? Tá, mas tem gente que coleciona, né? Mas claro. É que é uma relíquia, né, cara? Claro, afinal de contas, é uma camiseta que tem 12 anos e tá em ótimo estado, diz ele aqui. E afinal não tá em ótimo estado, cara. Quem sabe tu compra dele. Afinal de contas, essa Copa aí, a Argentina foi eliminada na primeira fase. É verdade. Valorizou a camisa. 98. A camiseta tá bem cuidada, foi usada poucas vezes e, consequentemente, lavada poucas vezes. Interessados, favor, mandar e-mail para camisaargentina@hotmail.com. Se não for pedir muito, manda um velha! Pra minha colega Gabi, que fica me enchendo o saco o dia todo, mandou aqui o Jonatas Correia. O Jonatas Correia passou o dia, a semana, um mês tentando encontrar alguma coisa pra aparecer vender, pra vender. Vai vender logo a camiseta da Argentina. Vamos vender essa aqui. Eu quero participar do Pretinho, já sei, classificado, aí viu a camiseta, é isso aqui, ó. É isso aí. Claro, gente. E agora vai ter que vender a camiseta. E aí, galera do Pretinho, olha só, fiz uma reforma em casa e substituí todas as aberturas, então tenho para vender as que estavam na residência conforme o que segue. 4 janelas tamanho 2x1,20 em madeira, 3 janelas para banheiro em madeira, estilo maxiar. Esse se puxou. Uma porta janela tamanho 2,10x1,60 em madeira. Acho que eu vou ficar uma janela. Acho que eu vou ficar com a porta, Magnata. Eu gostei da terceira janela ali. A janela para banheiro, tá procurando. Uma janela para cozinha também em madeira. Estão todas em bom estado, com ferragens e a maioria com vidros. A maioria com vidros. Alguns quebraram na hora da retirada, Amaral. Troquei apenas porque buscava outro padrão de aberturas. Estou torrando para realmente desocupar o espaço. R$2.000 por tudo isso aí, somente em dinheiro e à vista. Vamos ajudar o nosso ouvinte, cara. R$2.000 somente em dinheiro e à vista para retirar do local em Gravataí. Deixo meu e-mail para detalhes. Manda. Peixoto.Luciano. O Peixoto. Grande Peixoto. Sabia que o Peixoto tinha reformado a casa. O Peixoto tava reformando, me falou. Eu vou ficar com a porta, hein, Peixoto? Peixoto.Luciano@gmail.com. Bons negócios aqui nos classificados do Pretinho. Mande pra gente. Deve estar incomodando em casa a sua oferta. Vou vender essas loucuras. Mas olha, tem abertura aí. São quantas? Uma porta? Quantas janelas? 4 janelas. Quais janelas? 3 janelas pra banheiro. Uma porta. Janela. Porta, janela e uma janela pra cozinha também, tudo em madeira. Que beleza, hein, cara? Tá ligado o que é uma janela maxiar, né? Não. Maxiar é aquela, tipo, aquela que a gente tem ali, que é uma, é meio que uma abertura basculante, que ela vai pra frente, basculante, assim, basculante pra frente, assim, e tu controla o tamanho da abertura, né? Pode ser desde aqui até... E aí ela é xadrezinha com os vidrinhos quadradinhos. Não provavelmente é o liso. Bom, aí não, vai, né? Vai do modelo daí. Bem. Mas enfim, estão aí mais duas ofertas dos classificados do Pretinho, bom, é show, hein, do intervalo. Voltamos em seguida ao vivo da Copa do Mundo lá na África do Sul com o Harry Potter e com convidado. E viveram felizes para sempre. Que maravilha. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil. Rede Atlântida, o melhor som da FM. E agora é para fazer o momento bola, o momento Jabulani nas costas. Ela não é, Cid. Jabulani. Vinhos JP, a melhor escolha. Aprecie com moderação. Apresenta Bola. Bola nas costas. Opa, e aí, doutor Alceu? Doutor Peter, doutor Potter tava engarrafado lá na África, doutor Peter. Como não vai entrar o Potter? Tenta aí, tenta aí. Vamos ver então se vai entrar. E aí, Potterzinho, tá nos ouvindo aí, mano? Tô vivo, correria. Opa, tô vivo. Que beleza. E boa aí, tarde, Jabulani, qual é a boa? É o seguinte, cara, a Espanha venceu 2-0, errou pênalti e pode dar uma confusão que só o Eduardo Gabardo pode explicar pra gente. Gabardo, grupo que o Brasil vai cruzar: Espanha, Honduras, Suíça e Chile. Como é que vai acontecer isso tudo? Pode acontecer tudo, né? Pode dar empate triplo na última rodada, sexta-feira, depois do jogo do Brasil, vai ter a rodada dupla aí no mesmo horário, com a Espanha jogando contra a seleção do Chile, e Honduras jogando contra a Suíça. Se der 1-0 para a Espanha, tem um resultado que pode acontecer, e a Suíça ganhar de 1-0 também, empata os três, todo mundo com 6 pontos. E aí vai tudo para critério de desempate. A Espanha ficaria em primeiro, e aí, no confronto direto, a Suíça teria vantagem contra o Chile. O Chile teria vantagem contra a Suíça. Ganhou hoje, então, né? Pode acontecer tudo. Mas, muito provavelmente, nós teremos um empate que vai acontecer, vai ter critério aí, e o adversário do Brasil vai ficar por aí. Ou Chile, ou Espanha, ou Suíça. Acho que vai pintar o Chile. Até Honduras sem chance, né? Honduras, se ela vencer e... Se Honduras vencer e o Chile ganhar... Aí o Chile dispara com 9 pontos. Os outros 3 ficam com 3 pontos. Isso aí também vai para os critérios de desempate. Essa é a Copa do Mundo. E um detalhe importante, a Espanha, o gol, talvez o gol que o Davi Villa errou, o pênalti, seja importante para isso tudo aí. Mas é assim que começou a Copa do Mundo. Lembra que a gente começou a falar que a coisa ia melhorar? Então começou a melhorar. Agora a gente vai para matemática e amanhã já começa os jogos duplos, né? A gente não vai ter jogo de noite amanhã, então tem um grupo, não, tem um grupo do Uruguai. Não, não vai ter jogo de manhã aqui, né, Potter? Das 8 e... Não, desculpa, de noite aqui. Não, de tarde aí, de noite, né? Aqui, né? Sim, não, de tarde a aqui. Noite aí que é o jogo da tarde. Calma aí. Aqui. É o jogo das 13h30 no Brasil. Não, é o jogo das 8h30 aqui e o jogo da, sei lá, 1h30 lá, ou 1h, não sei. Deixa eu passar aqui. O primeiro jogo, Potter, jogo, olha só. Ah, é isso aí, o jogo do meio da tarde cai. Às 4 da tarde aqui. Não, Potter, o primeiro jogo cai. O das 8h30 cai, cara. Só fica jogo no horário de Brasília, só fica o jogo das 11 e das 13h30. Sim. Tá, então. Isso, deixa eu acabar agora. Às 4 da tarde aqui, 11 da manhã no Brasil, joga ao mesmo tempo isso. México, Uruguai, França e África do Sul. E aí às 8h30 da tarde aqui, né? Por consequência, 13h30 da tarde no Brasil, Nigéria e Coreia do Sul, Grécia e Argentina. Isso aí. A partir da manhã. É isso aí. Exatamente. Então, eu não sei se vocês querem, estão torcendo para as seleções fortes passarem, se vocês querem que os times fracos passem para o Brasil. Vocês viram, Potter, não sei se tu notou, cara, as 5 seleções sul-americanas estão muito tão bem, né? O Paraguai, por grupos. Exemplo, que ninguém fala do Paraguai, está em primeiro e deve confirmar Paraguai, a primeira colocação. Chile. Só, talvez o Chile é que não consiga confirmar Argentina, a primeira colocação, mas... Brasil. E Uruguai? Tudo em primeiro. Tudo, né? Em primeiro. Tudo em primeiro. Tudo em primeiro. E o exatamente. Carlos Simon vai apitar Gana e Alemanha. Meu Deus. E a Alemanha. Hoje pela manhã. Jogo aliás, decisivo. Hoje pela manhã eu fui em Pretória. Quem quiser entrar no blog aí no Potter na Copa. Ah, eu vi inclusive Pretinho, o teu título. É Pretória é o quê? Bela? Como é que é? Pretória é uma graça. Isso é coisa que se bota. Isso é título que se bote o cara que saiu do Alegrete. Pretória é uma graça. Não, que é isso, cara? Mas é uma graça, cara. É uma graça. Eu quis alegrar as mulheres. As mulheres falam que a Copa é só coisa de homem. Então a eu África umas tá de mexendo mulher, contigo aí. Os africanos. Olha os negros altos. Fortes, depois fala, né? Do vestiário da Nigéria. Que Pretória é uma graça. Potter. Tu não tá, obviamente, acompanhando a Copa como nós aqui pela TV, né? Pela Globo, especialmente, pela RBS TV, mas a Globo fez uma vinheta com o Cid Moreira. Eu não sei se tu já teve a oportunidade de assistir não, ou de ver, cara. Que é... sem Galvão. E a gente tá usando aqui também esta vinheta aqui na programação da Atlântida. Nós vamos te mostrar como é que é. Vai daí, Cid. Jabulani. Não é brincadeira, cara. Por mais que pareça, não é brincadeira. É verdade. Durante o jogo, do nada, entra aquela vinheta. Jabulani. Se borrou todo gravando a vinheta, né, cara? Eu acho que o Cid todo. Visualizou a trajetória da bola pra falar ela, né? Vai. Procura aí no YouTube, Potter. Jabulani com o Cid, tu vai ver. Aliás, foi muito bom, foi muito legal o Mr. P imitando o Dunga, né? Eu olhei no Clique Esportes hoje lá. Parabéns, Mr. P. Pelo amor de Deus. Beleza. O Dunga é um cara muito, muito amoroso. O Dunga, se ele vai pra uma ilha deserta, ele briga com os coqueiros. Né? Alguma coisa ele vai ter que achar. Ele vai entrar no mar pra catar tubarão pra bater boca com tubarão, né? É um rapazinho que tem dificuldade de saber ganhar, que é o mais inacreditável, né? Não ele é lidou fácil muito a bem com a era dele. Dunga. Não é fácil a posição dele, cara. Sim, mas não era fácil pro Filipão. O Filipão não era tão estúpido assim, né? O Parreira era mais educado, né? Tu não teve contato com ele? A tua posição aí. Hein, Potter? Tu não teve contato com nada. Ele? Em nenhum momento pode participar de uma entrevista coletiva? Não, até posso, só que aqui é dividido, né? Eu fico mais com o resto da Copa e tem toda uma turma que fica num outro hotel que é mais próximo da concentração da seleção brasileira. E o Davi tá lá. Até o Davi entraria com a gente agora aquui, mas tá escrevendo seus textos lá, que tem que escrever 4 páginas. E aí pediu desculpas, disse que vai entrar amanhã com a gente aqui, que é um dia mais tranquilo. E tu não nota nas entrevistas coletivas ou nos comentários se existe uma diferença de tratamento do Dunga em relação à imprensa gaúcha e a restante do país? Os nossos colegas aqui, o isso, Sérgio Boas, o Alberto Andrade, que estão diariamente lá, eles não notam isso. É um mau humor geral. Extremo, mas é um mau humor mais direcionado a quem mais o critica. De alguma forma, o sul do país não critica tanto Dunga assim, né? Né? Agora os paulistas e principalmente os cariocas, assim, eles de alguma forma estão numa guerra com o Dunga, assim. Se o Brasil cair antes de uma semifinal, assim, que seria um fiasco, sei lá, umas oitavas de final, por exemplo, pega uma Espanha aí num jogo louco, a Espanha ganha, vão desancar o Dunga. Né? Agora, se o Dunga ganhar, eu quero ver, acho que o Dunga vai subir na mesa da FIFA e vai mandar todo mundo longe. É, isso que me preocupa, porque, né? Porque eu acredito no direito de liberdade de expressão da maneira que for, da pessoa que vem. Agora, o problema é que se por um acaso o Grêmio ou o Brasil... Nossa, que ato falho. Ato falho, né? Ato fálico. Não, pior seria Inter, né? Pior seria o Inter. Se o Brasil ganha a Copa do Mundo, as declarações do Dunga, pelo que se imagina, a forma dele vibrar não é de uma conquista com alegria, mas parece com de raiva, rancor, com raiva. Raiva. É, e depois, não, e tem como outra é que coisa. Vai ser... Às vezes o mau humor, Pi, ele vira uma característica da pessoa e até é divertido, né? E nem isso o Dunga consegue fazer. Claro, isso o Muricy, por exemplo, é um mau humor divertido. É o caso exatamente. Do Muricy, né? Exatamente, vira uma coisa meio folclórica, assim. O Dunga, ele é brabo, cara. As pessoas não gostam do Dunga porque aí ninguém sabe quem começou, né? A situação. Uh-huh. Mas não, tudo bem, obviamente, né? Parece que ele treinador vai... de seleção tem que ser criticado, né? Não, a impressão que dá é o seguinte, ó. Alguns metros antes de entrar pra sala de imprensa, ele se prepara. E ali ele encarna um cara e se arma, ele se arma. É, isso parece isso, né? E por isso não vira folclórico, porque não acredito que ele seja assim. O Muricy é assim. Informações internas da CBF, assim, a gente estava conversando, dizem que muita gente ali que lida com essa parte de comunicação e tudo mais, a CBF também está com pouca paciência com o Dunga, assim. Que o Dunga não foi tanto assim nas eliminatórias, mas não foi. Nessa fase de preparação e na Copa do Mundo, ele está muito brabo, mas cara. Alguma coisa está acontecendo. E o capítulo de ontem, aí sim ele perdeu muito, né? No capítulo de ontem, porque ficou muito claro para todo mundo o destempero, né? Deixa eu te falar uma assim, coisa foi. Que eu ouvi a boca pequena hoje à tarde aqui nos bastidores. Da imprensa e tal, que a Globo teria armado, né, armado no sentido de combinado com o Dunga e com a seleção brasileira, uma exclusiva para o Fantástico, e que na hora, quando chegou a equipe do Fantástico lá na concentração da seleção brasileira, os assessores do Dunga disseram, não tem essa de exclusiva para ninguém. Entrevista, bom, o Dunga dá só para a imprensa em coletivas. O erro disso é que é o seguinte, desde o começo da preparação, e isso eu acho que é uma coisa acertada, acabou aquilo que tinha em 2006, que era prioridade para alguns meios de comunicação. O Dunga prioriza todo mundo numa coletiva, né? Que é a parte, que é uma coisa, a coisa mais social que se pode falar. Todo mundo pode perguntar, todo mundo pode ouvir e tá tudo certo. Eu acho muito difícil ele ter fechado uma exclusiva durante o período de Copa do Mundo. Uhum. Talvez tenha acontecido, mas aí ele vai quebrar com tudo aquilo que ele já prometeu. Lembra que antes a Fátima Bernardes entrava no quarto dos caras, a última Copa, tudo mais, era tudo muito mais fácil. Isso não tem mais, o que eu acho muito legal, de alguma forma. Além de preservar a seleção, não, tá tudo certo com o Dunga. O único problema é que ele não tá sabendo lidar com a imprensa. Aliás, e aí cria um clima muito ruim, né? A própria postura do Dunga e da seleção não é aquela coisa de oba-oba, como nas duas últimas Copas a gente viveu, né? O que é legal, não, né? Como na última. Na anterior não, por causa e do Filipão. E 98 também. 98 e 2006 foi um a Fátima de vez em quando até dormia na casa, no quarto dos jogadores, né? Então era muito... Será que um abraço pro William Bonner. Isso, aqui tá ouvindo. Tá bom, Potterzinho. No mais, era isso, cara? É isso. Eu só quero que todo mundo entre na internet e procure a foto. Bote assim no Google. Sara Carbonaro. Só isso. Tá? Bom. Beijo pra vocês. Potter, as pessoas não entram mais na internet, as pessoas vivem na internet, Potter. A expressão entrar na internet é tão antiga quanto dizer. Deixa eu melhorar. Vai. Surfem na internet e procurem por Sara. É que é o nome da querida? Sara Carbonaro. Sara Carbonaro. Não, eu tô ligado, mano. O que tu acha que eu ia fazer depois do programa acabar? Tem várias Sara Carbonaro aqui, pô. Vai. É uma delas. Não, é Carbonara. É Carbonaro. Carbonaro. Carbonara é a massa, né? É a massa Carbonaro. Ah, melhorou muito. Ela é a namorada do Casillas. Ah, Wiki Casillas. Ela que é da imprensa espanhola, né? Da imprensa e fica espanhola. Atrás do gol. Sim. Atrapalhando Casillas, né? Certo. Atrapalharia todo mundo, né? Menos o Porã que tem, né? Tem um núcleo muito fechado dentro dele, certo? Tá bom. Potter, beijo, te cuida. Beijo, boa noite. Até amanhã, valeu. Olha só um e-mail esclarecedor sobre a senhora, aquela que matou um assaltante. O cara que ia entrar na sua casa em Farroupilha, o nosso ouvinte, Thiago de Joinville, diz o seguinte, em determinado momento da discussão de vocês hoje, falou-se sobre o fato da arma ter registro em nome do marido da moça, entre aspas aqui, e houve uma confusão entre registro de arma e porte de arma. Então, para que seja esclarecido, aí vai. Podemos fazer uma analogia com um carro. Qualquer um pode comprar um carro. No entanto, isso por si só não lhe dá o direito de dirigir caso não tenha habilitação. Sim, é o porte. É necessário o porte ou a habilitação. O registro da arma de fogo é obrigatório. Qualquer um que compra uma arma tem que registrar. E para se ter em casa é o suficiente. Não precisa ter o porte, basta o registro para ter arma em casa. Já o porte, como a denominação pressupõe, é a autorização para portar a arma para sair na rua com ela. Depois da função de cada um, testes, cursos e um monte de coisa que o torna quase impossível de ter o porte. Né? Nesse caso da tiazinha que matou o assaltante, ela será sim processada e julgada por homicídio. Mas o próprio Código Penal prevê, excludente de ilicitude, ou seja, deixar de ser crime no caso de legítima defesa, que era o caso aqui. Foi isso que a gente falou. Claro, né? Exatamente. Então estávamos certos. Aí a gente acertou. Ele retificou. Não, todos, do início ao fim. Ele retificou o que a gente falou. Não, ele ratificou. Desculpa, ratificou. Tá certo. Se o caso fosse como se deu na mídia mesmo, ela será absolvida se tiver um bom advogado. Manda um planejamento, não é? Pra mim e um. Abre teu olho aí, pro meu primo Chico, que é fã de vocês, assim como eu. O primo Chico, não é? Querido. Thiago de Joinville, estudante de Direito! Aê, garoto! Grande. Vai daí, Pi! Eu? Não quer o cachê? Vai o cachê então. Então tá, depois, em um avião, um homem está sentado na janela, quando chega outro homem, senta na poltrona do corredor, acomoda um lindo labrador preto na poltrona do meio. No avião? No avião. Porra. O cara está sentado do lado da janela, olha pro cachorro com certo recibo. Mas vem cá, como é que permitiram ao senhor embarcar com esse cachorro? Aí o dono do cachorro explicou que aquele era agente do esquadrão de combate às drogas. Opa. E que o cachorro era o melhor farejador da equipe, que o nome do animal era Valente. E que se ele tivesse interesse, quando o avião decolasse, ele mostraria as habilidades do animal. Do Valente. Colocando pra trabalhar em pleno voo. Quando o avião decolou, a gente falou: olha só, olha só. Valente, busca! Valente pulou da poltrona, andou pelo corredor e finalmente sentou, determinado ao lado de uma mulher por alguns instantes. Em seguida, voltou pro seu assento e colocou uma pata no braço do agente. O agente disse: bom menino! Virou pro outro passageiro e disse: olha aí, ó, essa mulher aí que ele foi ali tá carregando maconha. Eu vou anotar o assento dela e as autoridades irão prendê-la quando aterrissarmos. Mas Valente. Ele não é maravilhoso? Mas ainda não acabou, olha só. Valente, busca! Valente saiu novamente pelo corredor, sentou ao lado de um homem durante alguns segundos, retornou ao seu assento e colocou duas patas no braço do agente. Aquele homem ali está de posse de cocaína. Opa! Vou anotar seu assento e comunicarei às autoridades para as devidas providências. Mas é bom esse Valente, hein, ô o Batista? O cara da janela tava maravilhado com o cachorro. Valente, e o agente mais uma vez ordenou: Valente, busca! Valente saiu pelo corredor, sentou por alguns instantes. Só que ele voltou correndo para sua poltrona, deu um uivo agudo e começou a se cagar todo no assento. Cara da janela! Que é isso? O comportamento do animal ficou sem entender. O que está acontecendo com o Valente? O cara olhou, respondeu nervoso. Ele acabou de encontrar uma bomba. Até o Valente se borrou. É verdade. Quem esse lugar foi solitário. O Johnny Genter. Não, Johnny. Manda um. Posso ir embora? Pro meu chefe. Ai, dá tempo de contar uma velha, não? Claro. Piada velha do Porã! Foi! Lá, velha! Vodka absoluto e vinho sal tonto! Ah, cara, quem mandou foi o Bernardo Toroque de Porto Alegre. O Toroque? É, o Toroque. E queria pedir um boa noite do Cid. Boa noite. E um papo ficar tranquilo pra turma 135 da PUC. E um Jabulani, não vamos pedir mais, tem que pedir Jabulani, cara. Eu queria pedir um Jabulani pro Cid, pede aí. Jabulani. Essa piada vai pro Dazema e pra Marta Madeira lá de Pelotas e também pro Manara. Grande presença. O Jacó tava morrendo na cama, agonizando. Ele chama seu filho Isaac, o filho mais velho. Ô, Isaac! Isaac, quem é minha filha? Vem cá, babai, da Marenda. Quero te mostrar uma coisa. Vem cá. Está vendo esse relógio de babai? foi do seu tataravô, depois passou para seu bisavô, depois passou do seu avô, depois para mim, babá. Agora é meu. É bonito, não é, Zequinha? Sim, babá. Quer lembrar? Não, quer comprar o animal. Sim, quer comprar. Mas ele é turco. Ah, tá. Sim, quer comprar. Quero comprar. Não briguem, gurias. Tá, vocês não gostaram, eu tenho outra aqui. Rapidinho. Não, é a pronúncia. Vencido o primeiro mês do aluguel do apartamento daquela morena maravilhosa, o proprietário bate-lhe a porta. Anda! Quem é? É, o proprietário, eu vim cobrar o aluguel. Ai, dá pra passar mais tarde? Agora eu tô pagando o açougueiro. Vamos dar uma conferida no horário aqui. Observatório Nacional, 18:59:30. Ó, meio minuto, Cid Moreira, vai que tá na tua. Nós temos apenas 30 segundos. 30 segundos, manda bala aí, tá contando. Quem sabe eu deixo esses salmos do Bernardo para amanhã. E agora vai fazer o quê? Agora o que eu posso dizer no final... Dá uma esticada na jabulana. É... Já... Fica aí. Mais 10 segundos. Mais 8, 7, 6. Tá ficando roxo, cara. 3, 2, Voz do Brasil. Voltamos amanhã. Valeu!